Com vocês, Miriam Martin. Se liga no meu olhar, tá? Pra quem tá apaixonado, né, Marcinho? Meu olhar 45. Olha pra mim, não faz assim, não, não. Estar contigo é meu maior prazer, meu querubim, amor sem fim. Eu preciso tanto de você. Vem, não dá pra segurar. Eu me sinto perdido ao te ver passar. Seu gingado e seu sorriso só te deixam mais bela. Minha capa de revista, minha atriz de novela. Meu bem querer, eu preciso tanto de você. Olha pra mim, não faz assim, não, não. Estar contigo é meu maior prazer, meu querubim, amor sem fim. Eu preciso tanto de você. Vem, não dá pra segurar. Eu me sinto perdida ao te ver passar. O seu jeito, seu sorriso mexe muito comigo. Seu olhar me deixa louca, perco até o juízo. Meu bem querido, eu preciso tanto de você. Yeah. Olha pra mim, não faz assim, não, não. Estar contigo é meu maior prazer, meu querubim. E o quê? Eu preciso tanto de você. Somos feitos um pro outro, como a flor e o jardim. E eu te quero do meu lado, vem correndo pra mim. E o amor? O amor está no ar. Vem correndo me amar. Olha pra mim, não faz assim, não faz assim. Estar contigo é meu maior prazer. Eu quero vir, meu querubim, amor sem fim. Oh, oh, oh, eu preciso tanto de você. Eu preciso tanto de você. Eu preciso tanto de você. Olha pra mim, não faz assim, não faz não. Estar contigo é meu maior, oh meu Deus, meu querubim, amor sem fim. Oh, oh, oh, oh. Eu preciso tanto de você. Rolou um clima, hein? Kelly, Kelly. Que isso, hein? Miriam Martin! Valeu, gente! Uma salva obrigada. De palmas! Obrigada, obrigada. Valeu.